foi transferido do Hospital de Xique-Xique, Bahia, para o Hospital Regional de Irecê. Padre Reginaldo, todos ficamos desesperados, mas sempre confiando no Senhor Jesus. Quando recebi a notícia de que ele estava passando mal, estava ouvindo seu programa, a novena de Jesus Misericordioso. E nos pés da cruz de Jesus foi que conseguimos alcançar a graça. Me ajoelhei e entreguei ele a Jesus, que o Senhor tomasse ele no seu colo e desse a sabedoria aos médicos. Passei a noite no hospital junto com ele e nesse momento eu rezava o texto com muita fé. Padre, no outro dia ele teve uma recuperação excepcional. E os médicos disse que foi milagre, que se a hérnia não tivesse voltado para o lugar, não poderia fazer nada. Hoje ele operou e já está passando bem. Obrigado, Jesus, pela graça alcançada. Obrigado, Jesus, pela graça recebida, de fato, filha. Deus seja louvado. Um abraço ao povo de Irecê, Bahia, que nos acompanha e estão sempre conosco. Vamos juntos? Escutar o que Deus tem a nos dizer neste domingo. E o Evangelho, por sinal, é maravilhoso. Bíblia aberta, cartilha de oração. Somente o céu tem para dar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde à parte. Vamos a um lugar deserto e descansai um pouco. Eram muitos os que vinham e iam, e nem tinham tempo para comer. Partiram na barca para um lugar solitário à parte. Mas viram-no partir. Por isso, muitos deles perceberam para onde iam. E de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigiam. Chegaram primeiro que eles, ao desembarcar. Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vida de Jesus e dos seus discípulos foi sempre muito agitada. Hoje você escutou no Evangelho que de todos os lados vinham multidões para serem curadas, a tal ponto que Marcos escreve que eles não tinham nem tempo para comer. É um ritmo frenético. O perigo de um ativismo. E Jesus tinha essa preocupação. Tanto que pede que eles se retirem para restaurar as forças. Nem sempre conseguiam, como é o caso que nos relata Marcos hoje. O povo insistia, o povo estava desesperado, o povo encontrou em Jesus o que não encontrava em outros mestres. Jesus olha, tem compaixão, porque os vê como ovelhas sem pastor. Jesus, o povo continua carente da tua presença, necessitado da tua atenção. Jesus, bem sabemos que sempre estás preocupado com a situação de fome e abandono de suas ovelhas. Senhor, o povo continua necessitado da tua palavra. Seja o nosso bom pastor. Ilumina-nos, Senhor. E faça com que nós, sacerdotes e lideranças, tenhamos o mesmo sentimento de carinho para com teu povo. Jesus, bom pastor, acolhe as ovelhas. Meu bom pastor. Bom pastor. Toma as ovelhas feridas, toma as ovelhas machucadas, que estão acompanhando nos seus radinhos agora, em pleno domingo, espalhados nesse Brasil tão grande e fora do Brasil, os nossos internautas. Jesus, bom pastor, acolha a porção do teu rebanho que mais necessita, a porção do teu rebanho que mais anseia pela tua presença. Senhor Deus, é domingo. Esse dia é teu dia e deveria ser um dia de família, de amor, de lazer. Abençoai todas as casas, todas as famílias. Dai paz. Afugentai para longe desavenças, discórdias. Abençoai, Senhor, e santificai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família nessa hora da misericórdia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, até amanhã. Fique com a bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus.